A minha pergunta a você, irmão, é: você quer continuar frequentando igreja? Ou optando por nem frequentar? Você quer só isso? Tanto faz, frequentar ou não frequentar. Você quer só isso? Ficar em Cades Barneia, olhando para a terra prometida e dizendo: ah, ah. Ou você quer estar num lugar de culto, diante de Deus, diante de quem Ele é, de como Ele é, do que Ele prometeu, do que Ele falou, diante da Sua palavra, e olhar e dizer: mesmo que eu tenha que enfrentar gigantes, eu vou dar um passo, eu vou entrar nessa dimensão, eu vou proclamar como Josué e Caleb: o Senhor, nosso Deus, nos trouxe até aqui, Ele nos dará vitória. Louvor e adoração diz respeito a eu e você, ou aqui num culto coletivo, ou em casa, ou em qualquer momento do dia ou da noite, levantarmos a nossa mão, levantarmos a nossa voz, levantarmos o nosso coração e declararmos: eu não tenho do que lamentar, Senhor. O Senhor tem sido bom. Senhor, o Senhor me fez atravessar o Mar Vermelho. Senhor, nós enfrentamos fome e sede no deserto, mas, Senhor, não teve um dia que os nossos sapatos se gastaram, que nossas vestes se desfizeram. Senhor, um dia que nós estávamos morrendo de sede, o Senhor foi lá e tocou na rocha e derramou água pura. Oh, Senhor, quantas coisas o Senhor já fez na minha vida nesses dias. Isso é louvor e adoração. Oh, Senhor, eu estou no meio de uma luta, de uma tribulação. Estamos aqui cansados, Senhor. Mas, Senhor, nós estamos olhando para frente e vendo: o Senhor tem algo prometido para a minha vida. Eu não olharei para trás. Eu te adorarei. Eu caminharei. Tu és o meu Deus, o meu Senhor. Eu não abro mão disso, Senhor. Eu não posso apenas frequentar culto ou deixar de frequentar para viver a mesma vidinha lá de trás, terrena, do deserto. Esperando que, quem sabe, Deus troca o maná por uma panela cheia de carnes do Egito. Vivendo, quem sabe, talvez uma situação de engano em que aparece uma panela maravilhosa de peixes acebolados e cheios de pepinos do Egito. E aquele cheiro me encanta, e eu acho que é de Deus, e fico ali mesmo. Não, Senhor. Eu quero olhar para frente com olhos de Josué e de Caleb, que diz: eu vou entrar nessa terra, e eu vou possuir o que Deus me deu por herança, porque Ele é o Senhor. Te adorarei, te glorificarei, Senhor. Fecha os teus olhos, irmão. Você vai dar uma resposta ao Senhor nesta noite, irmão. Se você reconhece pelo Espírito do Senhor, não apenas pelo seu entendimento, reconhece pelo Espírito do Senhor que você tem ido para diante do Senhor lamentar, reclamar, pedir, murmurar, como se nada tivesse bom, como alguém que esqueceu tudo o que já aconteceu, ou como alguém que está prestes a desistir de tudo e acha que está dando uma última chance para Deus. Se você tem experimentado alguma vez ir assim para diante de Deus, ao invés de adorá-lo, de derramar das tuas entranhas palavras de louvor e adoração, se você tem vivido assim, mas quer uma mudança completa da tua palavra, das tuas expressões diante de Deus, quer ser como Josué e Caleb: o Senhor é poderoso, Ele nos livrará, Ele nos sustentará. Você quer declarar isso a Ele em todas as circunstâncias? Fique de pé. Eu quero trocar o meu lamento por um canto de louvor e adoração, Senhor. Então comece a fazer isso agora, irmão. Continue com os teus olhos fechados, mas tenha a tua boca aberta. Tenha os teus olhos fechados, mas levante a tua voz. Manda os outros povos calarem a boca. Manda as outras vozes dentro de ti calarem a boca. E nesse momento declara como Caleb: o Senhor, meu Deus, me trouxe até aqui. Começa como Moisés a declarar tudo que Deus fez. Lembra-te do dia em que saíste do Egito, de como atravessaste o Mar Vermelho, de como fostes alimentado no meio do deserto. Lembra-te, minha alma, e adore ao Senhor, e louve e bendiga ao Senhor. Senhor, eu não quero estar em Cádiz Barneia, no limite, a um passo da terra prometida, e pela incredulidade, pela dureza do coração, pela falta de declaração em fé, passar 40 anos no meio do deserto. Eu não quero, Senhor. Eu quero orar também, irmão, porque o Senhor disse, você vai entrar na terra prometida. Mas cuida para não te esqueceres do teu Deus. Cuida para não colocares no lugar do teu Deus nada, nenhum outro objeto. Nada feito pela mão do homem. Nem as tuas necessidades. E talvez você possa dizer ao Senhor, Senhor, eu corro o risco de estar colocando outras coisas no lugar de ti. Mas eu me levanto para declarar. Me lembrarei dos teus preceitos, dos teus estatutos. E eu quero andar nesta semana, guiado pelo teu Espírito Santo. Se você quer dizer isso a ele, fique de pé também. Senhor, eu não quero nunca me esquecer de ti, nesta terra que o Senhor me plantou. Eu não quero, Senhor. Você terá que romper, irmão. O jeito antigo, comodismo antigo, e liberar a tua voz. E como Josué e como Caleb, proclamar quem é o Senhor na tua vida. Não pare, levante a tua voz e não pare de proclamar, eu quero, Senhor, te adorar, te louvar, te bendizer. Eu quero. O Espírito do Senhor me manda dizer, não diga dentro de ti que você precisa de circunstâncias diferentes para viver assim. Você não as terá. Seja no deserto, seja no lugar que você acha que não é e que não terá que ser. Levante a tua voz e restaure tua palavra de adoração, de louvor, de gratidão. Não aponte o deserto. Não aponte os gigantes. Não aponte Cádiz Barneia. Não aponte teus líderes. Olhe para ti. Não aponte Moisés. Olhe para ti. E seja alguém que libera a palavra de fé, de ousadia. Que proclama o poder e a soberania do Senhor.